Hoje é dia 30 de julho de 2024 e este é o verdadeiro episódio 309 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e hoje estou aqui com um ilustre campeão olímpico. Olá! Olá! Então, campeão olímpico, muitas medalhas? Nada, porque para ser efetivamente campeão olímpico eu tinha de sair do sofá. E dá muito trabalho sair do sofá, então optei por não ir. Além disso, chateia-me, é muita gente em Paris, muita confusão, muito barulho, cerimónias de inauguração. E depois, tens de correr e saltar, e pá, não. Sim, tu só fazes os 20 km de caminhada. Exato. Nessa essa ilustre modalidade. Então, o que é que tens feito nestas semanas, campeão olímpico? Então, fartei-me de fazer imensa coisa. Primeiro, rodei os polegares. Estive a rodar os polegares, assim a rodar os polegares. Não, estive a fazer as minhas coisinhas. Eu lancei-me na aventura de restaurar o meu computador antigo do ano 2000, o distante ano 2000 no futuro, que é aquele Pentium 3500 que eu já mencionei várias vezes, e estou no processo de restaurá-lo. Portanto, eu comecei quando encontrei o teclado, que eu já tinha falado, comecei por desmontar o teclado todo e limpá-lo bem limpo. Uhum. E entretanto esteve mergulhado numa caixa transparente cheia de água oxigenada. Portanto, asseguraste que matavas um ecossistema inteiro. Exatamente. E sim, porque aquilo já era um ecossistema. Já tinha as suas florestas e animais. E completamente autossustentável. Completamente. Essas peças do teclado estiveram mergulhadas em água oxigenada e sujeitas à radiação ultravioleta do sol durante algum tempo, a ver se elas branqueavam, que estavam todas amarelas, e consegui branqueá-las parcialmente. As peças estão prontas, o teclado, o circuito, as teclas, está tudo desmontado e metido em caixas e prontinho para ser montado outra vez. Mas, entretanto, eu olhei para o Pentium 3, que tenho aqui, por acaso está mesmo aqui do meu lado esquerdo, e pensei, que diabo, já que estou com as mãos na massa e já gastei tantos e tantos litros de água oxigenada, porque ainda foram uns quantos, a senhora da farmácia devia achar que eu era maluco, que não estaria muito longe da verdade. Confirmava-se, não é? Olha, já agora, já que me está aí a vender a medicação antipsicótica, dê-me aí 10 litros de água oxigenada, se faz favor. E a seguir foste à drogaria comprar drogas, como está no nome. Mas eu olhei para o meu Pentium 3 e a caixa, a própria caixa, a parte da frente da caixa, como é típico dos computadores daquela época, é feita do mesmo plástico e também já está tudo amarelado. E eu pensei, olha, que se lixe, vou fazer isto também. Então arranquei-lhe a parte da frente, desmontei aquilo tudo, lavei, limpei e estou a fazer o mesmo processo. Mas curiosamente, há uma pecinha que fica por baixo de onde era o leitor de disquetes, que é uma pecinha destacável, que é mais um espaço onde tu podes meter mais uma unidade. Ela estava estranhamente mais amarela do que o resto da caixa e já estou há uma semana a tentar branqueá-la e ela... Provavelmente é feito de um material ligeiramente diferente do resto da caixa, não é? É provável que seja um plástico diferente. A questão é que estas pecinhas pequenas não vêm com... Porque as peças grandes por vezes vêm com a classificação do plástico que as compõe. Tem o simbolozinho na... do molde de injeção, que te permite perceber que tipo de plástico é, mas esta não tem, e aquilo é um mistério. Estou há uma semana a tentar que ela branqueie e só consegui parcialmente. Então estive a fazer investigações e descobri que vou precisar de tetraacetiletilenodiamina. Santinho. Vou repetir, tetraacetiletilenodiamina, que é um composto que se encontra muito frequentemente em detergentes, tiranóduas e outros branqueadores, que é uma coisa que não é assim super tóxica nem nada disso, lava muito bem e aparentemente, segundo o que eu descobri, acelera o branqueamento desses plásticos, tipicamente. Portanto, em vez de demorar vários dias, demora umas horas. Então, anda a ver se arranjo um detergente que contenha esse componente, tetraacetiletilenodiamina. E andei nisso. E não fiz assim muito mais, salvo o trabalho diário e tal, porque ao contrário de algumas pessoas que vão de férias laurear a PVD por terras estranhas. Eu estive a laurear a PVD com a radiação do monitor do computador. Portanto, por isso é que eu tenho esta pele amarela. Sim, é que se vê muito bem em podcasts. Preciso de tomar banho em tetraacetiletilenodiamina. Então, e tu, o que é que andaste a fazer? Eu sei o que é que tu andaste a fazer, porque todos os dias recebia fotos panorâmicas e assim, mas já agora diz aí às pessoas todos onde é que tu andaste. Todos os dias não deve ter sido. Não, de vez em não, quando. Mas, não, não. Ah, andei a passear por caminhos de Portugal e talvez de outros sítios. Tens que fazer a música, tens de cantar a canção. Pelos caminhos de Portugal eu vi tanta coisa linda, tanta coisa sem igual. E é por estas e por outras que a Mauser não nos dá um patrocínio. Pedimos imensa desculpa, caros ouvintes. Pronto, andei a passear, andei a dar uso ao NAV e ao OpenStreetMap, em particular ao Open Scout Server. É isso que eu ia perguntar. Usaste software livre nestas férias? Sempre, sempre. Muito útil o NAV, safar-me da minha incompetência orientacional. Sempre muito útil. É a aplicação para quem viaja e para quem vai de férias, para mim, é mais importante é o NAV. Sim, eu diria mesmo que o NAV é melhor do que muitas aplicações de navegação que tu encontras por aí no mercado, entre aspas. Sobretudo depende. Em Android e iOS e essas coisas. É certamente melhor. Eu prefiro esse instrumento de navegação às aplicações de navegação que tu encontras da Google, por exemplo, por uma razão muito simples. Uhum. Para quem não conhece o YouNav, por uma razão muito simples, é que os meus dados de navegação são privados. Sim. Aquilo usa GPS para captar a posição, fazer Sim. a triangulação da posição do telefone. Sim. Que é um sistema passivo, portanto não estás a enviar a tua posição para lado nenhum. Estás a receber. Ao contrário do que os filmes fazem crer, os navegadores de GPS não transmitem. Sim, e para transmitirem precisariam de alguma potência, portanto não é por aí que o gato vai às folhosas. Sim. E se tiveres a capacidade de descarregar mapas previamente, antes da viagem... Sim, com o Open Scout Server. Exato. Tu podes usar a navegação naquela aplicação sem estar a transmitir nada, nem precisar de rede de dados. Portanto, desde uhum. que recebas um sinal de Sim. GPS, aquilo Não. funciona. O Open Scout Server fornece ao NAV a funcionalidade de utilizar os mapas offline, mas também consegue, pelo que eu percebi, o NAV também tem capacidades para navegar sem fazer queries na internet, que é interessante. E para além disso é uma aplicação que funciona muito bem. Aliás, ele quando faz utiliza o OpenStreetMap e o OpenRoute Service, que são respeitadores da nossa privacidade, mas se quiserem ir esse passo extra, pronto, têm essa possibilidade. E está disponível em Ubuntu Touch. Yeah, apenas. Apenas. Incha Google. Porque o Marcos recusou-se sempre fazer versões para outros sistemas operativos. Acho muito bem. Eu, sinceramente, acho que o NAV está a precisar de algum amor. Há algumas funcionalidades de que eu sinto falta para fazer coisas mais simples do que ir daqui ali. Como, por exemplo? Escolher... pontos intermédios, que era uma funcionalidade que existia inicialmente e que deixou de existir. Ter mais informação sobre o tipo de estrada em que eu vou navegar e poder filtrar rotas com base nisso. Essa informação não vem do OpenStreetMap? Vem, a informação existe, está lá no OpenStreetMap. Mas o YouNav não filtra isso? Não, faz apenas as coisas mais básicas. Por exemplo, é autoestrada ou não? Sim. É caminho pedonal ou para carro ou para bicicleta? Paga portagem ou não? Portanto, ele faz algumas dessas coisas, mas eu queria que fosse um bocadinho mais longe. Eu queria que ele pudesse escolher, por exemplo, o tipo de piso. Aham. E desde que esteja no OpenStreetMap, sim, ok. Exatamente, e o OpenStreetMap tem muitos desses detalhes, tem mesmo. Tanto muitos. Quanto sei, o Marcos Costalas é a única pessoa que está a desenvolver a aplicação, certo? É a única pessoa que que desenvolveu a aplicação. Até agora, ele não tem pessoas a ajudar. Não, ele nunca quis, sempre quis fazer dele um processo interno. É um projeto de software pessoal. Livre de código aberto ou ele tem o código fechado? Já, é software livre, inteiramente software livre. Aliás, eu de vez em quando olho para o código para perguntar-me a mim como é que eu faria isto. Ahá. Mas aquilo é feito essencialmente em JavaScript, não é propriamente o... A minha área. Sim, tu lidas com coisas mais simples, como Perl. Por acaso é muito mais simples. Não é a minha área, não é que eu não saiba JavaScript, sei, mas custa-me sempre começar a trabalhar em JavaScript. Normalmente é sempre porque tenho que e não porque quero. Mas já olhei umas quantas vezes, se calhar um dia que tenha tempo, agarro e começo a fazer pequenas alterações e a experimentá-las. Há outra coisa que eu gostava, que ele, é a forma, ele tenta fazer de uma forma inteligente a detecção do momento em que ele tem de dizer quando é que tens de virar para um lado ou para o outro e coisas desse tipo. E eu gostava de fazer um bocadinho de afinação disso também. Sabes que a maior parte das pessoas que desenvolvem projetos de software livre, open source, etc., a grande motivação para muitas delas foi: eu preciso de uma coisa que faça uma coisa específica que eu preciso. Sim. Não existe, tem de ser eu a fazer. E é assim que começam, mais ou menos. Ou esta coisa que eu gosto de usar não tem uma funcionalidade que eu preciso, vou acrescentá-la. Portanto, não sei se estás a perceber, estou-te a mandar um recado. Sim, sim. Há outra coisa que eu também gostava de ter, que é poder gravar uma rota. Sim, pois. Quer dizer, eu consigo... Aquilo tem a capacidade de guardar... localizações, destinos nos favoritos, sim, não é a mesma mas coisa não é de a mesma coisa, sim. Não, porque às vezes para mim o importante não é o sítio, mas como é que eu quero lá chegar. E eventualmente também como lá chegaste, também pode ser o caso. Aquilo podia ter uma função de gravação, em que tu estás a fazer um percurso e gravas o trajeto. É mais difícil. Que depois poderias partilhar com outras pessoas. Não é impossível, há aplicações que fazem uma coisa por exemplo disso. Por exemplo, o Activity Tracker, que é uma aplicação de tracking de atividade física, também uso. Faz algo preciso. Qual é o problema? A aplicação, quando tu tiras de foco, portanto, ou desligas o ecrã ou pões outra aplicação em primeiro plano, ela fica suspensa. Sim, isso é uma coisa que já falámos aqui anteriormente. O Activity Tracker tem essa desvantagem, que é por causa da própria natureza do Ubuntu Touch. Ou seja, como, aquilo, como é que se chamava aquelas aplicações que precisavam de... É uma função qualquer no sistema. Sim, em background. É preciso que ela fique a correr em background, ou pelo menos que uma parte dela fique a correr. E isto é algo que está nos objetivos dos developers do Ubuntu Touch. É uma das funcionalidades que nós planeámos para estes 6 meses, desde fevereiro, mas que não me parece que esteja a ser trabalhada ativamente. Mas definitivamente é algo que está muito no nosso objetivo. Em particular, estamos a escolher funcionalidades específicas para habilitar aqui. E uma delas é definitivamente o tracking por localização. Não necessariamente GPS, sim, mas localização. Das poucas vezes que usei o Activity Tracker, também achei que aquilo era muito inexato. Não sei se era do telefone que eu tinha na altura. A exatidão dele tem a ver com a precisão do GPS, não tem tanto a ver, que varia um bocadinho. Pois é isso. E se vocês repararem, quando abrem quem utilizar o Ubuntu Touch, não sei, em outros sistemas operativos deve haver algo parecido, mas em Ubuntu Touch há uma aplicação que é o Sensor Status. Sim. Eu gosto muito de utilizar essa aplicação para verificar se o GPS está a funcionar ou não. O Sensor Status, para quem não conhece, é uma aplicaçãozinha muito, muito simples, com um design muito, muito simples, que no fundo mostra os dados numéricos dos sensores do telefone. Latitude, sim, longitude, inclinómetro, está lá tudo. Acelerómetro, tudo. Todos os sensores standard dos telefones. E ficam logo a saber que sensores é que funcionam e não funcionam naquele aparelho, por exemplo. Sim, lá... pelo menos os que são suportados por essa aplicação. Exato, porque inclusive tens coisas que às vezes aparecem vazias, como altímetro, termómetro, por exemplo, se não tens, ele não aparece nos dados. Yeah. E eu gosto muito de, antes de usar o Nav ou qualquer aplicação de navegação, abro o sensor status, meto no GPS e fico à espera que apareça as minhas coordenadas. E um dos dados que ele lá mete é a precisão em metros. Vocês vão ver que nos primeiros, os primeiros pontos de sincronização, a precisão é extremamente pouca. E à medida que ele vai dando mais tempo sincronizado, ele vai aumentando muito a precisão, mas de vez em quando tem um momento qualquer em que aumenta, em que diminui de facto a precisão de novo. Portanto, se calhar no segundo seguir já está outra vez super preciso, mas teve ali um momento em que colocou-vos 20, 30 metros ao lado. Curiosamente, isso nota-se no Activity Tracker, porque depois, quando a pista fica gravada, tu tens grandes discrepâncias. Há momentos em que ele está alinhado com a estrada no mapa e depois há outros em que está completamente ao lado, alguns metros, uhum. E depois parece que estiveste a caminhar bêbado, porque anda ali aos zigzags. Yeah. Mas pronto, isso depende também do aparelho. Sim, depende inteiramente do aparelho, porque isso é algo que vem dos mesmos drivers do Android. Portanto, a raw data que ele obtém é exatamente a mesma. O Android tem a vantagem de ter coisas adicionais, que é o AGPS, que é o Assisted GPS, que são dados adicionais utilizados para ajudar-te com a navegação e que em proximidade são extremamente bons. Que isso implica, se não estou enganado, uma ligação à rede celular por vezes, ou às redes não, do não, Wi-Fi. Não, ligação. Ele tem que conseguir receber sinais. Ping, fazer um ping. Não, ele tem que receber sinais. Portanto, tipicamente estas redes fazem broadcast. Então, ele está a olhar para os pacotes que estão a ser feitos o broadcast e obter informações de broadcast das portanto, redes. Portanto, é passivo, é isso? É. Ele recebe passivamente informações das coordenadas das antenas para identificar mais rapidamente onde é que está. Exatamente. Ok. É que há imensos casos, por essa Europa fora, e não só, de pessoas que recebem grandes faturações de roaming quando levam o telefone para o estrangeiro, e que depois se queixam que não percebem como é que aquilo aconteceu, porque tinham o telefone... Agora já não deve acontecer, porque há legislação europeia a respeito do roaming, e que tem um número bastante razoável de tráfego, tu pagas exatamente o mesmo que pagavas cá em Portugal. Sim, mas eu falo fora do espaço da União Europeia. Ah, isso aí fora, sim. Sim, aí há episódios misteriosos em que as pessoas têm, de facto, ligações à internet e não conseguem perceber como, e eu sempre desconfiei que tivesse alguma coisa a ver com o assista de GPS, de que de alguma maneira houvesse tráfego de dados de um lado para o outro. Tipicamente essa informação está, a informação dos dados, que é uma base de dados gigantesca sobre pontos de acesso, quer sejam de, não sei se são só do Wi-Fi, se são também de LTE, GSM em geral. Eu julgo que a base de dados está inteiramente no teu dispositivo. Apesar de ser gigantesca, ela está altamente comprimida. Pode não ser o caso no Android, mas nos dispositivos Ubuntu Touch está. E o que acontece é ele faz esse cruzamento e combina com o GPS. Mas para além de todas estas clarificações técnicas, conta lá como é que foram as tuas férias. Que coisas bonitas é que viste? Vi... Pronto. Ok. Tu não queres dizer para onde é que andaste. Pronto, então vamos ser genéricos e vagos. O Diogo andou por belíssimas, com bonitas onde pôde usufruir de terras e de experiências e comidinha. Pronto, é isso. Ok. Pô, é isso. Que chato. Está bem. Mais coisas? Mais coisas? Epá, tenho acompanhado vagamente o que se tem passado no mundo de tecnologia. Há aí umas coisas interessantes, já vamos falar. Vagamente? Sim, vagamente. Não tenho estado assim com tanta atenção como de costume. Mas pronto, deixa eu pensar se eu tenho mais alguma coisa para dizer, mas não me estou a lembrar. Estou de volta a utilizar o Snap do OBS. o Open Broadcast System, que é a aplicação mais usada do mundo para fazer streaming de vídeo a partir de um computador pessoal. Isto porque eu estava a utilizar a distribuição anteriormente, a distribuição do Martin Wimpress, que é um binário compilado estaticamente, que tu descarregas e instalas com mais alguns extras para plugins e coisas desse tipo. Basicamente é uma distribuição opinionada de como deveria ser o OBS por omissão. E que é muito boa e que está feita especificamente para o Ubuntu. O que é que acontece? Acontece que eu queria fazer upgrade para 24.04, porque estava no 3310. Não era no Nokia, era mesmo no Ubuntu. No 2310, aliás. E o suporte ia acabar-se. E eu, pronto, não queria ficar sem suporte, né? E por isso tinha que fazer upgrade para 2404. E o que é que eu fiz? Antes de fazer upgrade, eu testei o Snap, a ver se as funcionalidades do OBS estavam lá. Acho que pelo menos as que eu precisava. E estavam, a maior parte delas são iguais. Até porque, ao que eu sei, a build utilizada para o Snap é baseada na build da distribuição do Martin. Assim como é o pacote para várias outras distribuições de Linux, que é feito a partir desta distribuição para o Ubuntu. E infelizmente a distribuição para o Ubuntu do Martin não há para 2404, o que significava que a minha única opção era usar o Snap. Até aí não podias compilar um kernel de raiz para isso funcionar tudo direitinho. Isto não é uma questão de kernel sequer. Eu tinha de fazer build, era do OBS, só que eu não estava para fazer uma coisa dessas. São uma trabalhadora. Então, mas que mal é que tem compilar um bocadinho? Compilavas um bocadinho? Não. Eu só compilo por relações profissionais. Esta frase fora de contexto ficava tão mal. Mas pronto, isto significa também que já estou a correr 2404 nas máquinas que tinha 2310. Estou bastante contente. Não sei se já fizeste este upgrade. Não, amigo, eu nunca faço isso. Eu nunca faço isso até haver uma versão completamente estável, sem asneiras, nem incidentes, nem surpresas. Ok? Eu geralmente, quando é essas coisas, a minha filosofia é sempre a mesma. Vão andando à frente, eu já vou lá ter. Repara que já saiu. Ou não, não, não saiu nada. Se tivesse saído, eu já tinha recebido. Quando chegar ao ponto 1, eu trato disso. Faltam uns dias, pai, 15 dias. 15 dias. Para aí, sim. Não sabia que era. Ah, pois é, agora em. Pois. Quando chegar à versão ponto 1 do 2404, eu já lá vou. Até lá, quietinho, sugadinho, como a Nespra, que estava deitada, veio uma velha e comeu. Outra coisa. Pronto. Ok. Tenho a dizer que só que estou contente. Não me estou a lembrar de nenhum problema que eu tenha ainda. Todos somos diferentes e usamos aplicações diferentes e temos necessidades diferentes. Sim. E às vezes pode haver alguma coisa que borrega do meu lado e que do teu está perfeito, não é? Nunca sabemos. Sim. Aliás, mesmo que seja a mesma aplicação, é normal que borregue do teu lado. Tens tanta graça. Mas vamos embora. Mas pronto, tens aí algumas notas que queres ainda mencionar? Umas notas do Dr. Miguel ou do Professor Miguel? Temos obrigatoriamente que falar do espetacular evento que marcou as nossas vidas nos últimos tempos e que deu que falar em toda a comunidade. Estamos a falar de quê? Do Joe Biden? Não. Dos Jogos Olímpicos? Também não. Estamos a falar... Já falamos até. Estamos a falar daquelas palavrinhas que toda a gente ouviu nas últimas semanas. CrowdStrike. É só uma palavra. É uma junção de duas palavras. Crowd e strike, portanto, ataque da multidão. E então... Eu ainda estive a indagar pessoas e comunidades no Mastodon e estive a indagar outras pessoas no Telegram, e uma das pessoas que eu indaguei foste tu, o que me permitiu esclarecer algumas coisas que eu não tinha percebido bem sobre o que é que aconteceu. Mas resumindo, a CrowdStrike tem um produto para Windows que é... Não é só para o Windows. É para várias plataformas, mas vamos... Aqui o problema foi com o Windows, vamos focar-nos no Windows. Um produto que é uma coisa para proteção contra malware, é um antivírus, sim, é uma espécie de proteção do sistema, etc, etc. Sim. Deixa-me só... ele tem essa funcionalidade de antivírus clássico, mas ele também é... O que ele faz também tem capacidade de fazer, e é um dos motivos pelo qual isto acabou por acontecer, ele tem uma capacidade de análise de todo o sistema operativo em tempo real e de detectar atividade anómala. Uhum. E com base em regras sobre o tipo de atividade anómala que está a ocorrer, ele pode explotar algumas ações automáticas ou avisar operadores humanos para e sugerir-lhes ações específicas para reagir a possíveis ataques. Sim, portanto, é um software que permite dizer atenção que isto será esturro. Pronto, tudo bem. Há outra coisa importante, ele é bastante popular fora de Portugal e é muito caro, que é um dos motivos... Por isso é que é muito popular fora de Portugal, porque em Portugal ninguém consegue pagar aquilo. Quase ninguém, sim. Aqui a malta desenrasca. Para atalhar de foice, e para resumir, para as pessoas que estão a ouvir isto, eventualmente, no distante ano de 2050... quando nada do que nós dissermos neste episódio fizer sentido, porque já não é um evento corrente. Breve resumo. As pessoas que trabalham na CrowdStrike lançaram uma atualização do programa diretamente para milhões de máquinas em todo o mundo que estavam a usar. Ok, deixa-me avisar, só adicionar mais uns dados. Eles têm muitos tipos diferentes de atualizações... alguns tipos diferentes de atualizações. A atualização que eles lançaram foi uma atualização de emergência, que tipicamente tem o objetivo de reagir perante um problema conhecido que está a acontecer. Uhum. E o que é que acontece? Isto falando para as pessoas do futuro. Vocês depois pesquisem nos arquivos da Torre do Tombo, vão lá encontrar uns pergaminhos onde falam disso. Acontece que essa atualização... Não sei por que razão fez com que muitas máquinas equipadas com algumas versões do Windows engripassem e iam ter o ecrã azul. Sim. Mais uns dados. O que aconteceu foi que a aplicação tentava escrever numa zona de memória que não estava alocada. Isto tipicamente provoca um crash. Como a aplicação estava a correr com privilégios máximos, estava a correr no kernel space, no ring zero, ele, em vez de crashar apenas a aplicação, crashava o sistema operativo. Pronto. Outra coisa importante, esta aplicação tem um driver no kernel e é por isso que ele é capaz de fazer correr com estas permissões todas. E esse driver está assinalado no boot do Windows como sendo indispensável para o sistema terminar o boot. Portanto, o que é que acontecia? O sistema arrancava, ou começava a arrancar, chegava à altura de carregar aquele driver, o driver crashava, o sistema operativo crashava, dava um ecrã azul. E a parte engraçada disto tudo é que, apesar das pessoas, os utilizadores comuns, as empresas, essa malta toda, tentar reiniciar, aquilo ia sempre dar ao mesmo problema, certo? Uhum. Pronto. Sim, sim. Houve alguns casos, segundo o que eu ouvi dizer, de pessoas que reiniciaram o computador aí umas 15 vezes, até umas 15 vezes seguidas, e aquilo lá voltava ao normal, mas acho que era porque recebia, entretanto, uma atualização que corrigia o problema, se não estou enganado. Mas pronto, isso são outros 500. Eu vi coisas a passar sobre isso, não tive tempo de verificar qual era o motivo pelo qual isso aconteceu. Mas enfim... Aconteceu isto, muitas empresas, aeroportos, sistemas críticos, hospitais, etc., pararam, porque estava tudo dependente de máquinas com Windows. Uma parte da comunidade Linux, não toda, mas uma parte riu a valer, achou muita graça, etc., etc., e eu pus-me a coçar o queixo, de acordo também com outras discussões que tive no Mastodon, comecei a pensar assim, isto poderia acontecer com sistemas GNU Linux? A resposta é sim, mas... Yeah. Aliás, a resposta ainda é um bocadinho mais nuance ainda, que é já aconteceu, mas... Pronto, era aí que eu queria chegar. E de facto surgiu essa pergunta: será que isto teria acontecido com sistemas equipados com GNU Linux? Talvez. A minha percepção, pode estar completamente errada, é que mesmo que isto acontecesse, imagina CrowdStrike correr em Red Hat, por exemplo, o que é comum. Uhum. Mesmo que isso acontecesse. É o cenário mais comum até. Porque eu explico qual é o cenário. O Red Hat é um sistema enterprise. Portanto, são grandes empresas tipicamente que usam. Não apenas grandes empresas, mas é frequente que grandes empresas usem. E tipicamente são empresas que têm algum dinheiro, porque o licenciamento de Red Hat é do mais caro que há em termos de Linux. E tipicamente são essas empresas que acabam por ter também capacidade de pagar pelo CrowdStrike. Então, mas se é tão caro é porque deve ser muito bom, certo? E é, de facto. Nós estamos aqui a tentar arranjar um patrocínio de Red Hat. Nunca vai acontecer. Red Hat, patrocina o podcast. Já que gastam dinheiro com CrowdStrike, porque não? Não, mas agora a sério, a ideia com que eu fico, e pode ser completamente errada ou não, porque depois também depende das distribuições, há aí muita variedade, uhum. É que mesmo que isto acontecesse em sistemas GNU Linux, os sistemas estão desenhados de tal maneira que tens salvaguardas e soluções para que isso não aconteça. Ou seja, se há uma falha quando aquilo inicia o sistema e a coisa borrega, dá para o torto, tu podes sempre recorrer a alternativas. A primeira coisa que me ocorre, falando do Ubuntu e de outros sistemas parecidos, é que tu tens o Grub, que te permite ir para uma versão anterior do kernel e remediar a situação, nem que seja para... Sim, mas isso existe, mas também não existe necessariamente. E para sermos honestos e justos, o Windows também tem algumas dessas funcionalidades e aliás, uma dessas funcionalidades que é que permite arrancares em modo de não sei se é de emergência, é um nome assim de género, e isso permitiu a muita gente arrancar o Windows sem ter esses drivers todos carregados e chegar lá e apagares a atualização e a seguir rebootares no modo normal do Windows e o Windows funcionava normalmente. Porque é que essa não foi a solução adotada pela maior parte das instituições? Foi a primeira... Não sei se foi adotada pela maior parte das instituições ou não. Sei que foi rapidamente detectada por pessoas da comunidade e amplamente divulgada nos social media por pessoas com mais conhecimento técnico. Eu vi muitas pessoas a identificar passo a passo o que se tem que fazer. Qual é o problema disto? Isto implica que tu tenhas acesso físico à máquina. Parte das máquinas são utilizadas ou por pessoas que não percebem nada de informática, uhum. E pedir uma coisa destas a uma pessoa que não percebe nada de informática já não é assim tão fácil. E há também muitas máquinas que estão a correr sem utilizador físico, portanto, eles têm uma conta de utilizador, mas não são operadas por um humano, são operadas automaticamente. E que estão, se calhar, em espaços geográficos muito amplos. Pois, por isso é que demorou tanto tempo a corrigir. Nesse caso, os grandes heróis desta história toda acabam por ser os técnicos que tiveram mesmo de ir fisicamente às máquinas. Sem dúvida. Houve muita gente a trabalhar muitas horas para recuperar a operacionalidade de serviços, sim. Ainda a propósito disso, para além de merecerem uma salva de palmas e canções à janela, como se fez com os médicos durante a pandemia... E que se informaram, sim. Eles foram bem recompensados por isso, porque os... Tu já estás a rir, já sabes o que é que eu vou dizer. Mas nós vamos deixar links nas notas para estas coisas todas. Mas os parceiros da CrowdStrike que estiveram ali 48 horas sem dormir a comer sandes e a reparar servidores e computadores... Achas marias e copos d'água, pá! Receberam um... Como é que se diz? Voucher em português? Um voucher. Um voucher... eu detesto esta expressão. Adoro isto. Um brinde, um cartão, um brinde, uma porcaria qualquer de $10 para da Uber Eats, portanto, eles receberam um brinde de $10 da Uber Eats como compensação. Foi a CrowdStrike ofereceu a essas pessoas um voucher de $10. Alguns da Uber não, Eats. Aos clientes alguns, não, mas. Sim. Mas pronto. O que tem imensa graça, quer dizer, isto é um erro colossal que aconteceu, ainda não sabemos bem porquê, ou... Já se sabe. Eles não já testam o software, ou testam mal, ou não testam para todas as distribuições, o que é que está aqui a passar? Ok, o que já se sabe é que, isto é um episódio inteiramente dedicado ainda ao Windows na prática, não é? Não, isto é um episódio sobre Ubuntu, e que nós, a partir do ponto de vista Ubuntu, estamos a ver... Estamos a sentir a vergonha alheia de outros sistemas operativos. E é um bocadinho para rir um bocadinho, para dizer assim, o Ubuntu é melhor. Pronto, é basicamente isto. Eu acho que não é para rir, porque isto já aconteceu com outros sistemas. Eu ainda quero voltar a esse ponto do sim, vamos falar do Red Hat, sim. Não só do Red Hat, quero falar também de outras coisas ainda relacionadas. Mas basicamente estes drivers correm no kernel do Windows, porque são assinados digitalmente pela Microsoft para poderem correr no kernel do Windows. O kernel do Windows não deixa correr drivers que não estejam assinados. Acontece que, para isso, a Microsoft existe uma certificação dos drivers, e essa certificação exige algum tempo, demora, é tecnicamente complexa e demorada. Isto significa que não se pode estar a cada... Não é, isto é uma aplicação com o objetivo de proteger em termos de segurança. Se tu estás a proteger contra um incidente que está a ocorrer, tu não podes ir demorar dias a certificar uma atualização de um driver, não é? Não é uma coisa, não é um workflow que seja válido para uma situação deste tipo. E é este o tipo de situações para o qual o CrowdStrike é útil e serve. Portanto, por ser uma situação de emergência, saltou por cima das verificações habituais, é isso? Não. O que aconteceu foi que foi criado um sistema que, dentro desse próprio driver, que faz com que o driver consiga interpretar uma linguagem que eu não sei bem se é de facto programação, se apenas se descreve coisas, e que... permite esse driver obter configurações extra e agir perante coisas novas. Portanto, é como se fosse uma definição de vírus, dos antivírus, mas um bocadinho mais elaborada que isso. E esses ficheiros, que são templates, chamam-lhes de templates, eles criaram dois templates novos, e um deles fazia coisas novas, para o qual ainda não havia testes. A equipa do CrowdStrike sabia que tinham de ser feitos esses testes, e então eles criaram no código do CrowdStrike os... Eu não sei como é que é traduzir isto, os stubs, o esqueleto do código necessário para que fossem feitos os testes. Mas depois nunca fizeram os testes, de facto. E o que é que acontecia? Quando o código era gerado, o novo código do CrowdStrike era gerado, era feito o build todo, os testes eram corridos e os testes automaticamente retornavam ok, porque até os testes estarem feitos, ou tinhas duas opções, ou falhavas a build porque os testes falhavam, ou passavas a build porque os testes diziam ok. E durante o desenvolvimento, até os testes estarem feitos, faz sentido que eles retornem sempre ok, e só quando estão completos. Eu é não que... sei se sabes, mas a cápsula da Boeing que está acoplada na Estação Espacial Internacional ainda lá está encalhada. Eles ainda não saíram de lá, já passaram o prazo de terem saído, porque estão a tentar resolver problemas com fugas de hélio, etc, etc. A Tesla, na China, já vai ter que chamar à fábrica outra vez 1 milhão e 800 veículos, porque o capô abre espontaneamente a meio da viagem, porque houve ali uma falha do controle de qualidade. Eu começo a ver aqui um padrão. Sim, mas há mais filosofias sobre como desenvolver e integrar o controle de qualidade. Há uma que é o Test Driven Development, em que tu primeiro fazes os testes e depois fazes o código que vai ser testado para esses testes. Eu dizia que teria sido uma melhor aproximação para este tipo de solução. O que aconteceu aqui foi que ou alguém achou que isto já estava pronto e não estava, ou alguém simplesmente, porque meteu-se nisto e não sabia o que é que estava, ou alguém esqueceu-se de fazer o seu trabalho. Isto é o tipo de coisas que acontece porque há erros humanos. Há erros humanos, acidentais, e a história da engenharia é de tratar e criar procedimentos e processos para evitar estes tipos de problemas. Pronto, toda a engenharia é normal, sim. Mas é felizmente, com o advento da inteligência artificial geral, nós vamos ter robôs a decidirem por nós e a não cometerem erros. É isso. Porque os erros são uma coisa humana. Aliás, eu ouvi falar que houve uma exposição a Júpiter no ano 2001 que foi levada a cabo por um computador chamado AL 9000 que correu muito bem. Correu muito bem. Sim. E não aconteceu nada de mal. E eliminou-se o erro humano. Aliás, foi uma das consequências dessa gestão. Sim. Onde, quando não há humanos, não há erros. Pronto. Salve a AGI, os nossos senhores e donos. Foi a parte engraçada da semana. Mas voltando à Red Hat e ao Linux e à capacidade de reagir e capacidade não de reagir, a capacidade de ser resiliente perante este tipo de problemas. Detesto essa palavra, mas continua. Eu fui lá buscar de propósito. Não sei. E o que acontece, existem capacidades, quer no kernel, quer no systemd, quer no GRUB, que permitem ao sistema não só entrar num modo em que permite manualmente a reparação e esse modo ser invocado manualmente, mas também existem modos que são ativados automaticamente. E, portanto, o sistema detecta que há um problema e automaticamente reverte para um estado anterior conhecido em que não havia um problema. Pronto, aí está o nosso galão. Olá, galão. Ele levantou a cabeça, reconheceu-nos automaticamente e voltou ao seu grande trabalho. Viva o proletariado, o grande dormidor do proletariado nacional. Eu deixei de te ouvir. Só para que as pessoas tenham contexto, o gato apareceu na câmara a dormir. Pronto. É interessante que estas capacidades existem, mas não significa que estejam ativadas em todas as distribuições. Portanto, há distribuições que podem ser vulneráveis a incidentes deste género. Sim, sim. Com resolução complicada. E é interessante que este é o tipo de problemas para quais os snaps foram feitos. Ah, eu sabia que vinha aí elegia de snaps. O nosso amigo Rudy, o franco-escocês, contou no nosso grupo privado, que acho que foi no nosso grupo privado, ou no nosso grupo privado ou no outro grupo qualquer, que teve um caso precisamente em que aconteceu-lhe uma coisa destas. A máquina não arrancava e automaticamente, com o Ubuntu Core, reiniciou-se de novo para o estado anterior conhecido em que funcionava. Olha que jeitinho que isso dá. Eu não sabia que o Abudi era franco-escocês. Pensei que ele era só franco. Não, é franco-escocês. Que engraçado. Está bem. Mas pronto, outra coisa que eu queria ver contigo. Já aconteceu este um incidente parecido com a Red Hat em abril deste ano? Sim. E aconteceu também já com Debian. Não sei se foi na mesma altura, se não. Sim, e com o kernel panic é basicamente um crash do kernel. Sim, nós deixamos link nas notas, mas aparentemente foi algo muito parecido. Sim, foi muito parecido, sim. Ou seja, ninguém está imune de que estas coisas aconteçam. E com o CrowdStrike também, isto foi também Red Hat e CrowdStrike. Exato. Ah, pois é, e foi Debian e Rocky Linux também. Pronto, Rocky Linux, que é um clone de Red Hat, Enterprise Linux. Eles ainda existem, a Red Hat ainda tolera que eles existam. Eu tinha ouvido dizer que isso... Eles não têm grande opção. Quando o código é software livre, não há uma opção para eles tolerarem ou não. Eles não chamem aquilo Red Hat. Pois. Mas pronto, houve também um incidente parecido em abril, mas afetou poucas máquinas e tal, foi resolvido, mais ou menos, mas sim. As pessoas da equipa de Debian não acharam muita graça. Eu acho que ninguém deve ter achado piada aquilo. E queixaram-se de facto da gestão das atualizações por parte da CrowdStrike, que é assim um bocado feita à bruta. Ah, outra coisa interessante. Muita gente criticou o facto de eles fazerem o push para logo para milhões de utilizadores. Eles fizeram porque era uma situação de emergência e que era um tipo de atualização especial que, se tivesse sido convenientemente testada, provavelmente havia mais vantagens em correr esse risco do que não. Porque é para reagir a um incidente que está a acontecer. A alternativa a isto, que se faz em situações em que se pensa que não há vantagem em fazer isso, obviamente, é fazer lançar os updates, mas só disponibilizar a alguns utilizadores de cada vez. Para não afetar tantas máquinas em simultâneo. De uma vez, e receber sinais de métricas dessas máquinas a dizer, ok, isto está a correr bem. Certo. E isso é importante que as pessoas compreendam que isto só funciona porque se recebe métricas dessas máquinas. Quando vocês têm medo que as máquinas telefonem de volta ao fabricante, pensem, ok, há problemas dependendo dos tipos de dados que estão a ser transmitidos. Quer dizer, se estiverem a transmitir o que é que eu estou a ver na internet, é um problema. Agora, se estiverem a dizer, tudo bem, eu fiz um reboot e foi bem sucedido. Queria só relembrar que essas coisas em português se designam com uma palavra grega ou duas palavras gregas. Telemetria. Telemetria, medição à distância. Yeah. E quando vocês têm a opção no sistema operativo de enviar dados, enfim, telemetria para o fornecedor, bah, depende do contexto. Eu, por exemplo, se tenho uma máquina importante, falando do caso específico da Canonical, se tenho uma máquina importante da qual dependo, em que inclusivamente tenho ativado o Ubuntu Pro, sim, ativo a telemetria para mandar estatísticas. Não com granularidade muito baixinha e só com os aspectos técnicos, como é óbvio, não lhes vou mandar dados pessoais nem nada disso. Para também, eles também não retiram. Ajudar ao desenvolvimento. Exatamente. Em relação à Microsoft, eu não ponho as mãos no fogo. Aí o caso é diferente, pois, não é? Isso como, já, o histórico deles não é muito brilhante. Não é brilhante e o histórico deles mostra também que nas últimas versões do Windows eles têm poluído aquilo com publicidade dirigida e uma série de rastreio de dados que se calhar não interessa muito. Portanto, eu reservo-me ao direito de desconfiar. Sim. O Ubuntu faz esta coisa de ter disponibilizar updates de forma progressiva, quer para pacotes tab, quer para snaps. Se bem que é muito mais evoluída a funcionalidade nos pacotes snap. Sim, e por isso é que eu sou sempre o último a receber as atualizações. Quando toda a gente diz, eu já recebi, o meu já funciona, e eu fico ali pendurado à espera, às vezes 24 a 48 horas. É assim, Canonical, é assim. Um aspecto muito importante destas confusões todas, que também tem a sua graça, é cómico mesmo, é que apesar da Microsoft não ser diretamente responsável pelo incidente, como foi inicialmente reportado, de facto o problema veio da CrowdStrike. Os OCS foi desgraçadamente... Achei super irónico, eu desde o início percebi logo que aquilo não era um problema, porque sigo no social media algumas pessoas que sabe muito tecnicamente e que desde o início perceberam a causa, e é por isso que eu sei que, senão eu estava de férias e tudo, também não ia me dedicar a olhar para isso nas minhas férias. Então percebi logo, e a cobertura a culpar a Microsoft foi ir saborosamente má. Sim, mas tinha jornalistas que nem sabiam o que era um ecrã azul e que as explicações foram completamente atabalhoadas, na ânsia de ser o primeiro a reportar a notícia. Mas eu queria só salientar este aspecto, que é, apesar de Microsoft não ter sido diretamente responsável por isto, com a sua grandíssima lata, tentou capitalizar isto a seu favor. Sim. Ao queixar-se da União Europeia. Links nas notas. Sim. O que é que se passa? A Microsoft tem um produto semelhante ao CrowdStrike, que eu creio que se chama Windows Defender. Sim. Faz parte do sistema operativo. É um... Não é o único que eles têm, acho que tem mais, mas pronto, sim. Windows Endpoint, o Windows Defender é mais parecido com os antivírus clássicos. Um antivírus, mas ele tem algumas destas capacidades. E o Windows Endpoint Security, acho que é assim o nome, que é algo extremamente utilizado em Portugal, porque a Microsoft andou a dar gratuitamente às empresas portuguesas. Gratuitamente, não há almoço grátis. Portanto, não houve aqui dumping nenhum, não houve dumping nenhum. E inundou o nosso mercado com o seu produto, que se tornou dominante graças a isso. E em troca da Microsoft poder ter estes produtos, com as capacidades avançadas que tem, e tem de facto, e quando os antivírus e softwares anti-malware dos concorrentes começaram a perder acesso às permissões necessárias para serem capazes de ser competitivos, eles queixaram-se à Comissão Europeia. Como remédio para isto, em termos de competitivos, a Microsoft foi obrigada a garantir o mesmo tipo de acesso. Exato, portanto, ao nível do kernel. Exatamente. Portanto, foi a Comissão Europeia que chegou a acordo com a Microsoft e impôs à Microsoft algumas restrições nesse sentido, ou seja, vais ter que deixar os competidores fazerem aplicações ao nível do kernel para promoverem, proporem produtos alternativos para estimular a concorrência, nos anos 2000, livre, etc. Talvez no fim dos anos 2000. Sim, mas a Microsoft nunca achou muita piada a essas limitações, porque eles têm rede livre nos Estados Unidos, praticamente. Na União Europeia as coisas são um bocadinho diferentes. E aproveitou imediatamente este incidente para se queixar do acordo com a Comissão Europeia, dizer, vem, pois, foi por nos terem obrigado a fazer isto é que isto aconteceu, porque senão nós tínhamos um produto muito melhor que protegia os utilizadores e tal. Ou seja, a grandíssima lata da Microsoft, que se insurge contra as leis anti-monopólio e contra as limitações ou as leis que a União Europeia tenta impor para promover a livre concorrência. E eles aproveitaram imediatamente esta ocasião para criar uma cortina de fumo e criar aquela perceção de que produtos criados por terceiros ou produtos criados por concorrentes não são fiáveis e é melhor que a Microsoft tenha o monopólio das coisas. Sim. E regulação má, deem-nos regra de livro. Exato, regulação má, monopólio bom. O que mostra que apesar de haverem algumas áreas dentro da Microsoft que já não são Homo sapiens sapiens, já são um bocadinho mais evoluídos, há algumas que ainda são só Homo sapiens sapiens. Pronto. Espera, tu estavas a dizer que apesar de haver algumas pessoas que são Homo sapiens sapiens, há outras que já são Homo sapiens sapiens, não faz muito sentido. Não, já não serem, de algumas já não serem, portanto já evoluíram um bocadinho mais, já não estão na baseline ali do Homo sapiens sapiens, já são Homo sapiens sapiens superior. Cuidado, esse discurso é perigosamente racista. Vamos antes usar a expressão Cro-Magnon. Não, eu não quero chamar Cro-Magnon ninguém. Eles chamam-te a ti, não faz mal. Mas pronto, foi ilustrativo de como isto pode ser bem aproveitado pelas empresas do monopólio para, enfim, imporem a sua narrativa. A Microsoft teve pelo menos 10 anos, mas mais que isso, para desenvolver alternativas que permitissem um acesso seguro ao kernel e ao mesmo tempo que se dava as funcionalidades necessárias não só para os seus próprios produtos, mas para os produtos concorrentes. Mas a Microsoft fez isso? Que eu saiba, não. Pois. Portanto, eles queixaram-se de uma coisa que parece-me mais que é culpa deles. Sentadinhos à sombra da bananeira. É assim, e assim, assim é o país que fazemos. O país que fazemos, está bem. Pronto, olha, já estourámos o nosso tempo, o Alex... Não estourámos nada, está perfeito, está a 60 minutos exatos. Pronto. Não tivemos tempo para muito, mas quero só ainda dizer que hoje saiu a OTA 5 do Ubuntu Touch para Focal, obviamente. Tem algumas coisas interessantes. Uma delas é mais controles granulares do perfil de consumo de energia. Para quem está com Xenial, as funcionalidades de migração já estão corrigidas, estavam quebradas, e quando a sincronização do calendário falha, os utilizadores agora vão começar a ser notificados, e se necessário introduzir uma password, esse vai lhes ser pedido. Além disso, também há um conjunto de bugs corrigidos, bugs gerais e de segurança corrigidos. Portanto, é uma atualização pequenina. Há dois problemas conhecidos. Um é com o Android Helper, a aplicação que permite instalar facilmente o Android. Ele funciona, mas a funcionalidade de parar o Android está quebrada. Isto requer uma atualização da aplicação Android Helper. Portanto, os developers do Android Helper devem nos próximos dias lançar uma atualização para corrigir isso. E em alguns dispositivos, em particular no Pixel 3a, em que é possível carregar duas vezes no ecrã, tocar duas vezes no ecrã para acordar o dispositivo, isso deixou de funcionar. Ah, eu também não uso porque isso gasta uma imensa bateria. Pronto. Porque há um problema de estabilidade e até esse problema de estabilidade estar corrigido, isso vai estar desabilitado. E pronto, o Miguel acabou de fazer uma atualização em direto. Vamos aguardar como é que corre. Isto queria ter uma música com tensão. Sim, uma música com suspense, não é? Sim, sim, tipo, como é que se chama aquele jogo? Quem Quer Ser Milionário? Tinha uma música muito interessante que eles punham no background. Não digas essa música porque eu vou ter que depois meter isso em pano de fundo e o YouTube censura-me não o podes. Vídeo. Pois, mas. Vai ter uma música genérica de tensão e suspense, pronto. Ele está a atualizar. Continua a atualizar. Bem, isto não vai. Como é que te sentes? Não vai aparecer antes do fim do episódio. Depois ficam a saber para a não, próxima. Não, agora aguardamos, agora aguardamos, agora aguardamos. Não, não percebes nada de construção de narrativas e de marketing. Eu vou-te explicar. As séries que têm sucesso, tipo Game of Thrones e coisas assim... Mas agora a gente vai de férias, meu. Deixam em suspenso o que vai acontecer no próximo episódio. Ele fez novo reboot, já, portanto está quase terminado. Eu não consigo ver, desculpa lá, está muito brilhante. A minha câmera é uma treta. Quando é que compras uma webcam decente? Quando tiver dinheiro. Só tenho dinheiro quando tiver o patrocínio da Mouser. Ora, já se vê as letras a dizer Google. Essa, agora não dá para preto. Tirar isso, eu queria tirar e isso. Agora diz: tens de pedir ao Sarazuat. Não. Ruben Carneiro, ele é que costuma fazer estas imagens. Ah, é? No Beeports. Yeah. Olha que fixe. E é fácil de fazer isso? Não sei, tens de lhe perguntar porque eu não faço ideia. Eu queria pôr uma coisa com o logotipo do Ubiports ou coisa assim. Faz. E pronto, já está. A atualização terminada com sucesso. Eu não sei se isto é o OTA 5. Como é que eu sei? Vais às definições. Deixa lá ver. Apropo. Número da versão 911. Definições. Isto deve estar. Já tenho a atualização disponível também. Vais às definições. E acerca. Pois é o que estou a fazer. SEO Software. OS Update. Eu estou em Devil. Ah, pois, eu estou em Devil. Então já tenho. Haja coragem. A quantidade de vezes que eles brincam o Devil. Eu não aconselho a ninguém, mas pronto. Resta então dizer que este show é produzido por Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrondo e é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana! Tchau!